É tipo marra de bandida, menos pra sair comigo e levar eu pro caô. Chega, pede por favor. Tipo marra de bandida, menos pra sair comigo e levar eu pro caô. Pede que eu te dou, vai. Pede que eu te dou. Pede que eu te dou. Pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Pede que eu te dou. Pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Vamos embora. É tudo ao vivo. É tipo marra de bandida, menos pra sair comigo, vai levar eu pro caô. Chega, pede por favor. Tipo marra de bandida, menos pra sair comigo e levar eu pro caô. Chega, pede por favor. Pede que eu te dou. Pede que eu te dou. Pede que eu te dou. Pede chamando de amor, vai. Pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Pode chamar de amor. Vamos, Rocha! É tipo marra de bandida, menos pra sair comigo, vai levar eu pro caô. Chega, pede por favor. Tipo marra de bandida, menos pra sair comigo, vai levar eu pro caô. Chega, pede por favor, vai. Pede que eu te dou, pede que eu te dou. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor, vai. 7398117-8360. É só ligar, Garoto Maroto, ao vivo!